ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Vem aí mais um programa sucesso. Alô, amigos e alô, amigas e amantes da Cantoria de Viola. Passamos a apresentar a partir de agora o programa Violas em Desafio pela sua rádio educadora Jaguaribana. Eu, poeta Raimundo Mesquita, meu poeta Zé Cardoso está em casa, gripado, mas está se recuperando da gripe. Já, já está voltando. Boa tarde, meu poeta Zé Cardoso e família. Direção comercial José Marcos, direção geral, senhor Adelmo Aquino, dona Norma, Chico Adelmo, Chico Pequeno. E ele não conduz as máquinas, é Marco. Fernando Oliveira está doentado em casa, Paulo Noronha também está se recuperando. E Zé Marco segurando aqui as broncas, né, Zé Marco? É, vamos aí com Zeca, com Sebastião da Silva e Raul de Teles no programa Violas em Desafio. Chorei buscando lembranças das emoções do passado. Também chorei magoado, vendo a casinha singela. Nem meus pais, nem meus irmãos moravam mais dentro dela. É triste entrar numa casa sem ninguém morando nela. Senti um cheiro de vela quando cruzei o batente. Sem santos, as flores murchas na frente. Talvez querendo dizer aqui não mora mais gente. Achei um taco do pente que mamãe se penteava. Vi o rosário e a santa no altar que mãe rezava. Chorei perguntando à santa se mamãe ainda voltava. Na parede ainda estava a marca do paiol de milho, o lugar do pote velho, o forno de assassadinho e o papeiro que a mãe fazia o mingau do filho. Vi um espelho sem brilho, uns panos velhos na mala, um retrato desbotado, fui falar primeira fala, gritei, ninguém respondeu. Voltei chorando pra sala. Ainda vi a bengala, os cadastros de um sapato, os cupins ruendo o resto da moldura de um retrato. Parei pra dizer comigo o quanto tempo é de grado. Vi copo, panela e prato abandonados também. Achei a panela velha que cozinhava o xerém. Depois que mamãe morreu, não ferveu mais pra ninguém. Vi desprezados também o seco a mão de pilão, o espeto de essa carne e as panelas do fogão. Queimei as últimas lembranças na dor da recordação. Uma cama sem colchão, num recanto abandonada, os taburetes de couro, a mesa velha quebrada, que o tempo acabou com tudo e não prestou conta de nada. Cera de vela queimada em novenário e festejo, taco de torra, café, um xixo de fazer queijo, são as coisas que não faltam no casarão sertanejo. meus pais. Olhei as paredes sujas, os morcegos nos frechais. Dei um adeus comovido e não volto ali nunca mais. E eu vi um rapaz chorar na cova da namorada, dizendo em cima do túmulo: Deus carregou minha amada, a terra não gosta e come, ai, ai, ui, ui, eu gosto e não comi nada. Deixe ligar nessa onda, vem ouvir nossa programação, venha só ficar bem ligadinho na rádio, aqui tem muita alegria e informação. Você está na sintonia. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Rádio. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado. A águia é usada como símbolo dos que esperam no Senhor e nele confiam. Verdadeiros cristãos são como águias. Você pode ver pombos, andorinhas e outras aves voando em bandos. Águias não. Ficam lá no alto, olhando o azul infinito. E é do alto que vem o poder do cristão. E quando vem a tormenta, as águias não se escondem. Abrem suas asas que podem voar em alta velocidade e enfrentam a tormenta. Elas sabem que as nuvens escuras, a tempestade e os raios podem ter uma grande extensão. Mas lá em cima brilha o sol. Nessa luta podem perder penas e se ferir, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Mas as águias também morrem, só que não se acha por aí um cadáver de águia. Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, não se lamentam nem ficam com medo. Procuram com seus olhos o pico mais alto, tiram as últimas forças de seu cansado corpo e voam os picos inatingíveis. E aí esperam o momento final. Talvez por isso o profeta Isaías compara os que confiam no Senhor a águias. Nós também temos uma vida cheia de desafios. Eles podem parecer impossíveis de serem vencidos. Mas lembre-se, descanse no Senhor. Passe tempo com Ele e depois parta para a luta, sabendo que além da tormenta brilha o sol. Programa A Voz da Libertação. Um mensageiro fiel que divulga a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Esse é o caminho. Andai nele e encontrarás alívio para o teu sofrimento. Santander, o banco. Sinta mais vazio, preencha o seu coração, ouvindo a voz da libertação. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, com a finalidade de ver você abençoado por Deus, convida a todos para participarem dos cultos e curas divinas, milagres e libertações. Irmã Liliana, qual foi a bênção que a irmã recebeu de Jesus? Exibi várias, mas aqui eu vou dar o testemunho, eu fui acidentada e Desloquei meu joelho, desliguei os 4 ligamentos. O médico disse que eu não ia mais andar se não fizesse a cirurgia. Eu não fiz a cirurgia e estou andando. Como foi, irmã? Quer dizer, o médico falou que a irmã não ia andar mais. Não ia enquanto eu não fizesse a cirurgia. E a irmã passou a andar só fazendo campanha, vindo para a igreja? Como foi? Não tinha condição de ir para a igreja, que eu fiquei acamada 42 dias. Pastores iam até a minha casa. Os pastores da igreja na sua casa, orar pela irmã, e o milagre aconteceu. Aconteceu. A irmã poderia contar pra gente qual foi o outro milagre que a irmã recebeu aqui fazendo campanha na igreja? Eu tinha o coração crescido, eu não era ainda evangélica. Só frequentando a igreja? Só participando de algumas campanhas com os irmãos da Deus e Amor. Foi curada teu coração? Fui. Meu coração, para a glória de Deus, não é mais crescido. Sabe que problema no coração é muito sério. Tomava medicamento demais, muito caro, e não tomo mais. Curada. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu estou curada. O seu endereço? É Alto Alegre. Está contente. Deus abençoe. Vamos agora aqui. Igreja Deus e Amor. Esta é a sua igreja. A voz da libertação. Este é o seu programa. Ouça e divulgue o programa Voz da Libertação, órgão informativo da Igreja Pentecostal Deus e Amor. O programa Voz da Libertação está salvando a humanidade. Não se sinta mais vazio. Preencha o seu coração ouvindo a Voz da Libertação. Teve conosco no

Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vós pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Rádio. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Se ligue na melhor informação do esporte internacional, nacional, estadual, regional e local. No ar, programa Esporte é Notícia, com a equipe que mais entende do assunto. Olá, bem-vindos ao Educador Jaguaribano, são 18 horas agora, 9 minutos em Limoeiro, está no ar mais um programa Esporta Notícia, aqui pela sua Educadora 560 AM, uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Hoje é dia 23 de fevereiro, o ano é 2022. Técnico de edição, Fernando Oliveira, direção comercial, Zé Marcos Maurício, e a direção da emissora, Norma Aquino, Karina Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. A direção maior é do empresário Adelmo Queiroz de Aquino. 18-9, Luciano Bola. Oi. E o jogo do Vozão, Luciano. Que jogão, hein, Luciano? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Miller. Boa noite, Breno, Chagas, Kleber, Edilmo, também o S. Silva. Sempre em nome...